Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. O Primeiro-Ministro admitiu esta segunda-feira que talvez seja necessário corrigir as metas do déficit para este ano e disse que esse assunto será provavelmente discutido nas reuniões com a Troika durante a 7ª avaliação deste organismo ao Plano de Ajuda Financeira a Portugal. Em contrapartida, Pedro Passos Coelho deixou claro que Portugal não quer mais tempo nem mais dinheiro e que tenciona cumprir o plano de ajustamento até junho de 2014, tal como estava previsto desde o início. Paulo Portas defende que a Europa deve compensar os países que cumprirem os planos de austeridade e de ajuste financeiro. O ministro dos Negócios Estrangeiros justificou esta opinião, dizendo que a Europa precisa que os países cumpram as suas metas e que, portanto, deveria recompensar quem o faz. Portas referia-se à extensão por um ano do prazo para pagamento do empréstimo à Troika, já que existem muitas dívidas a vencer até ao final de 2014. O secretário de Estado dos Transportes, Sérgio Monteiro, diz que a greve dos trabalhadores da TAP não é um meio de defender os postos de trabalho. Sérgio Monteiro explica que este não é o meio para fiabilizar a empresa e garantir a continuidade de todos os postos de trabalho. Os sindicatos vão propor aos trabalhadores a realização de uma greve já no mês de março para contestar os cortes nos salários de que os funcionários da companhia aérea foram alvo. O Conselho de Chefes de Estado-Maior garantiu ontem lealdade ao Governo no que diz respeito à reforma que será levada a cabo nas Forças Armadas Nacionais. Num comunicado emitido por este organismo, 3 dias depois do jantar-debate que reuniu perto de 300 oficiais de altas patentes, alguns reformados e outros na reserva, para discutirem o futuro das Forças Armadas Portuguesas, o topo da hierarquia militar comprometeu-se a manter a coesão, a serenidade e a disciplina no setor. Os militares ainda assim vão reunir-se no dia 6 de março, segundo a Associação dos Oficiais das Forças Armadas e a Associação de Praças, ambas organizadoras do encontro. A reunião visa debater a descaracterização e desarticulação dos vários ramos das Forças Armadas Nacionais, bem como o corte de 218 milhões de euros que o Ministro da Defesa quer fazer no orçamento das Forças Armadas. A reunião terá lugar às 15 horas no Pavilhão dos Desportos de Almada, no Feijó. Já são 3 o número de vítimas mortais devido à gripe A. Em Coimbra registou-se 1 morte e em Porto Alegre, 2. Neste momento, no Centro Hospitalar de Coimbra, encontram-se internadas 15 pessoas, 6 delas nos cuidados intensivos. No Hospital da Covilhã está também internada 1 pessoa. O pico da doença está neste momento a acontecer, mas a Direção-Geral de Saúde diz que quem se quiser vacinar ainda vai a tempo. Bragança, Viseu e Vila Real estão em alerta laranja devido à previsão de queda de neve para amanhã, quarta-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera alerta para a possível queda de neve acima dos 600 e 800 metros e manterá o alerta ativo entre as 9 horas e as 15 horas desta quarta-feira. Os 4 melhores hostels do mundo são portugueses. O Yes Lisbon Hostel, o Home Hostel, o Travelers Hostel e o Living Lounge Hostel foram os 4 melhores classificados no site de reservas Hostel World. Os 4 têm um rating positivo de 97%. As eleições em Itália não deram um vencedor absoluto e, por isso, o país está neste momento ingovernável. O Partido Democrático de Pierluigi Bersani conseguiu a maioria no Parlamento, mas não no Senado, o que implicaria a constituição de uma coligação com o partido de Silvio Berlusconi, que ficou em segundo lugar. Entretanto, a Comissão Europeia já fez saber que confia na capacidade dos italianos para formarem um governo que continue a implementar as medidas de crescimento e geradoras de emprego, com vista à redução da dívida insustentável que a Itália tem. O porta-voz da Comissão Europeia, Olivier Bailly, disse que cabe agora ao Presidente da República, segundo as regras da Constituição italiana, criar condições e consensos para a formação de um governo. No Egito, a queda de um balão de ar quente fez 18 mortos na cidade turística de Luxor. As vítimas, de várias nacionalidades, caíram de uma altura de 300 metros, quando o balão já estava no ar e se incendiou. O Antena Web Informação fica por aqui. Amanhã estamos de volta.